Ficheiro 83, página 674. Depressa descobri que estava certa quanto à suposição que fizera sobre a força da personalidade de Jenny. Uma mulher que conseguia incitar 300 homens e conduzi-los através das montanhas para lutar por um janota de sotaque italiano e grande apreciador de conhaque, sem dúvida tinha pouca paciência para o tédio e um raro talento para convencer as pessoas a fazer o que ela queria. Muito bem pensado, aplaudiu ela ao ouvir o meu plano. O meu primo Archie fez alguns preparativos, espero eu, mas é claro que ele quer estar com o exército neste momento. O seu queixo firme projetou-se um pouco mais para a frente. É onde está toda a diversão, afinal, referiu ela com ironia. Surpreende-me que não tenha insistido em acompanhá-los, disse eu. Ela riu. O seu rosto pequeno, sem atrativos, com o maxilar retraído, fazia lembrar um bulldog bem-humorado. Eu falo-ia se pudesse, mas não posso, admitiu francamente. Agora que o Hugh chegou, ele está sempre a tentar mandar-me de volta para casa. Eu já lhe disse. Olhou em redor para se certificar de que ninguém nos estava a ouvir e baixou a voz em tom de conspiração. Que era mais fácil eu ir para o inferno do que voltar para casa e ficar lá sentada. Não, enquanto eu puder ser útil aqui. Parada na soleira da porta da cabana, olhou para a rua com todo cuidado, primeiro para baixo e depois para cima. Pensei que não me dariam ouvidos, disse eu, sendo inglesa. Sim, tem razão, mas ouvir-me-ão a mim. Não sei quantos serão os feridos. Deus queira que não sejam muitos. Ela benzeu-se discretamente. Mas é melhor começarmos pelas cabanas mais próximas da casa paroquial. Vai dar menos trabalho transportar água do poço. Com ar decidido, afastou-se da soleira da porta e começou a descer a rua, logo seguida por mim. Fomos ajudadas não só pelo poder de persuasão, da posição e da personalidade da menina Cameron, mas também pelo facto de ter de ficar à espera sentado ser uma das situações mais infelizes para um homem. Não que lhes aconteça a miúde. As mulheres fazem-no com muito mais frequência. Quando o sol desapareceu por trás da igreja de Trenant, já tínhamos as bases rudimentares de uma brigada hospitalar organizada. As folhas começavam a cair dos carvalhos e dos pinheiros no bosque próximo, depositando as que estavam soltas, secas e amarelas no terreno arenoso. Aqui e ali, uma folha crispava-se e tornava-se castanha, sendo levada pelo vento como um barquinho a vogar em mares revoltos. Uma delas passou por mim em redemoinho, pousando delicadamente no solo, quando a corrente de vento arrefeceu. Peguei nela e coloquei-a na palma da mão por um instante, admirando a perfeição das suas nervuras, um esqueleto rendado que continuaria a existir depois de a folha apodrecer. Houve um súbito sopro de vento e a folha elevou-se na minha mão, caiu no chão e começou a rolar pela rua vazia. Protegendo os olhos contra o sol poente, eu conseguia ver as colinas fora dos limites da cidade, onde o exército das terras altas estava acampado. A metade do exército de Sua Alteza regressara há uma hora, arrastando consigo os últimos indecisos da vila, quando passou na sua marcha para se unir ao Lord George. A esta distância, eu podia apenas divisar uma ou outra figura minúscula, negra contra o cinzento do céu, quando aqui e ali um homem surgia no topo da serra. 400 metros depois do fim da rua, eu conseguia ver a claridade das primeiras fogueiras dos ingleses serem acesas, ardendo palidamente na luz mortiça. O cheiro forte de turfa queimada, que exalava das cabanas, unia-se ao aroma mais pungente da lenha queimada pelos ingleses, sobrepondo-se ao cheiro penetrante do mar próximo. Os preparativos que eram suscetíveis de ser feitos já estavam em andamento. As mulheres e as famílias dos soldados das Terras Altas tinham sido acolhidas com generosa hospitalidade e agora estavam na sua maior parte abrigadas nas cabanas ao longo da rua principal, partilhando o jantar simples dos seus anfitriões, composto de arenque salgado e pão assado na grelha. A minha refeição aguardava-me lá dentro, embora eu quase não tivesse apetite. Um vulto pequeno surgiu junto do meu cotovelo, silencioso como as sombras alongadas. Pode vir jantar, senhora? A dona da casa guardou comida para si. Hã? Ah, sim, Fergus. Sim, já vou. Lancei um último olhar em direção à serra, voltando-me em seguida para as casas. Vens comigo, Fergus? Perguntei, vendo-o ainda parado na rua. Ele protegia os olhos, tentando ver que atividades desenrolavam nos montes fora da cidade. Jamie dera-lhe ordens expressas para permanecer junto de mim, mas ele, obviamente, ansiava por estar com os soldados, preparando-se para a batalha iminente. Sim, senhora. Virou-se com um suspiro, resignado, por enquanto, a uma vida de tediosa paz. Os longos dias de verão rapidamente cediam lugar à escuridão e as lanternas foram acesas muito antes de terminarmos os nossos preparativos. Lá fora, a noite fervilhava com movimento constante e o clarão de fogueiras no horizonte. Fergus, incapaz de permanecer quieto, entrava e saía das cabanas, levando recados, colecionando boatos e surgindo constantemente das sombras como um fantasma pequeno e escuro. Os olhos brilhando de excitação. Madame, disse puxando a manga do meu vestido, enquanto eu rasgava roupa e lençóis de linho em tiras e as amontoava numa pilha para serem esterilizadas. Madame, o que foi agora, Fergus? Fiquei um pouco irritada com a interrupção. Eu estava a dar uma palestra para um grupo de donas de casa sobre a importância de lavar as mãos com frequência ao tratar de feridos. Um homem, madame. Ele quer falar com o comandante do exército, Sua Alteza. Diz que tem informações importantes. Bem, eu não o estou a impedir, pois não. Puxei a recalcitrante costura de uma camisa. Depois usei os dentes para arrancar a ponta solta e dei um puxão. Rasguei-a diligentemente com um satisfatório som áspero. Cuspi um ou dois pedaços de linha. Ele continuava ali, aguardando pacientemente. Está bem, acedi eu resignada. O que é que tu ou ele acha que eu posso fazer a esse respeito? Se me der permissão, madame, disse ele ansiosamente, posso conduzi-lo ao meu patrão. Ele poderia arranjar maneira de o homem falar com o comandante. Ele, obviamente, poderia fazer qualquer coisa no que dizia respeito a Fergus, inclusive, sem dúvida, caminhar sobre as águas, transformar água em vinho. E convencer Lord George a conversar com estranhos misteriosos que surgiam do nada com informações importantes. Afastei o cabelo dos olhos e o prenderam-os para trás, sob uma touca, mas algumas mechas encaracoladas teimavam em escapar. Esse homem está aqui perto? Aquela pergunta era todo o encorajamento de que ele precisava. Desapareceu pela porta aberta, regressando poucos instantes depois com um jovem magro, cujo olhar ansioso se fixou imediatamente no meu rosto. Senhora Fraser? Fez uma mesura desajeitada quando assenti com a cabeça, limpando as mãos às calças, como se não soubesse exatamente o que fazer com elas, mas quisesse estar preparado caso alguma coisa surgisse. Sou Richard Anderson, de Wittburg. Ah, sim? Bem, e como vai? Perguntei eu educadamente. O meu criado disse-me que possui informações valiosas para Lord George Murray. Ele assentiu, balançando a cabeça como um mel rodágua. Veja, Senhora Fraser, eu vivi nesta região toda a minha vida. Eu conheço todos os terrenos onde estão os exércitos. Conheço-os como a palma da minha mão. E há um caminho que desce das colinas, onde as tropas das terras altas estão acampadas, um trilho que os conduzirá até bem depois da vala, no sopé da serra. Compreendo? Senti um vazio na boca do estômago diante daquelas palavras. Se os soldados das terras altas partissem para o ataque ao nascer do sol do dia seguinte, teriam de deixar a região alta da serra durante a vigília noturna. E para que o ataque fosse bem-sucedido, obviamente que essa vala tinha de ser atravessada ou contornada. Embora eu achasse que sabia o que estava para acontecer, não tinha qualquer certeza a esse respeito. Eu tinha sido casada com um historiador. Senti a leve pontada que me atingia sempre que me lembrava de Frank e sabia o quanto as fontes históricas em geral eram pouco fiáveis. Na verdade, eu não tinha certeza nenhuma de que a minha própria presença pudesse mudar alguma coisa. Por um instante, perguntei-me ansiosamente o que poderia acontecer se eu tentasse impedir que Richard Anderson conversasse com Lord George. O resultado da batalha do dia seguinte seria alterado? O exército das Terras Altas, inclusive a Jaime e os seus homens, seria massacrado quando se lançasse pela encosta abaixo, sobre o terreno pantanoso, para dentro de uma vala? Lord George apresentaria outro plano execuível? Ou Richard Anderson simplesmente sairia dali e encontraria por sua conta e risco uma maneira de falar com Lord George, independentemente do que eu fizesse? Não era um risco que eu quisesse correr, tendo em conta a minha experiência. Olhei para Fergus, que se remexia com impaciência, desejando partir dali. Achas que conseguirias encontrar o teu senhor? Está escuro como uma mina de carvão lá no alto daqueles montes. Não quero que nenhum de vocês seja atingido por um tiro, por engano, ao deambular lá por cima. Consigo encontrá-lo, madame, afirmou Fergus com confiança. Provavelmente conseguiria, pensei. Ele parecia ter uma espécie de radar no que se referia a Jamie. Está bem, então, concordei. Mas, pelo amor de Deus, tenham cuidado. Oui, madame. Com relâmpago, ele já estava à porta, vibrando de ansiedade para partir. Só meia hora depois de eles terem partido, é que eu reparei que a faca que eu havia deixado sobre a mesa também tinha desaparecido. E só então me lembrei, com uma súbita reviravolta no estômago, que embora eu tivesse dito a Fergus para ter cuidado, me esquecera de lhe dizer também para voltar. O som do primeiro disparo de canhão veio com a luz que antecede a aurora, uma explosão seca, retumbante, que pareceu ecoar pelas tábuas de soalho onde eu dormia. As minhas nádegas contraíram-se, qual recolhimento involuntário de uma cauda que eu não possuía, e os meus dedos agarraram os da mulher deitada ao meu lado sob o cobertor. O conhecimento de que algo vai acontecer devia servir como defesa, mas, de certa forma, nunca estamos preparados. Ouviu-se um leve lamento de um dos cantos da cabana, e a mulher ao meu lado murmurou num sussurro: que Deus nos proteja. Houve uma certa movimentação quando as mulheres começaram a levantar-se. Falava-se pouco, como se todos os ouvidos estivessem alerta para captar os sons da batalha na planície lá embaixo. Avistei uma das mulheres das Terras Altas, a senhora McPherson, quando ela dobrava o seu cobertor junto à janela, que começava a ficar acinzentada. O seu rosto estava pálido de terror e ela cerrou os olhos com um pequeno estremecimento quando outra explosão abafada veio da planície. Reconsiderei a minha opinião sobre a inutilidade do conhecimento. Estas mulheres nada sabiam a respeito de trilhos secretos, ataques relâmpago ou de bandadas. Apenas sabiam que os seus maridos e filhos estavam agora a enfrentar o fogo de canhões e mosquetes de um exército inglês 4 vezes maior em número. A previsão é uma questão arriscada, na melhor das hipóteses, e eu sabia que elas não me dariam ouvidos. O melhor que eu podia fazer por elas era mantê-las ocupadas. Uma imagem fugaz atravessou-me a mente. O sol nascente, refletindo o seu brilho numa cabeleira flamejante e convertendo o seu proprietário num alvo perfeito. Uma segunda imagem surgiu imediatamente na sequência da primeira. Um rapaz, com dentes de esquilo, armado com uma faca de açougueiro roubada e a crença ilusória nas glórias da guerra. Fechei os olhos e engoli em seco e com força. Manter-me ocupada era o melhor que eu podia fazer por mim mesma. Senhoras, disse eu, já fizemos inúmeras coisas, mas ainda há muito para fazer. Vamos precisar de água quente, caldeirões para ferver água, tinas para enxaguar, papas para os que puderem comer, leite para os que não puderem. sebo de velas e alho para os curativos, ripas de madeira para entalar, garrafas e jarros, chávenas e colheres, agulhas de costura e fio resistente. Senhora McPherson, poderia fazer-me a gentileza de... Eu sabia pouco sobre a batalha, exceto qual dos lados deveria vencer, e que as baixas do exército jacobita seriam poucas. Da página distante e indistinta do livro de história, retirei novamente a pequena informação. Enquanto os jacobitas saíram vitoriosos com apenas 30 baixas... Baixas. Mortes. Corrigi. Qualquer ferimento é uma baixa, no que diz respeito à enfermagem. E eu tinha bastante mais de 30 na minha cabana, quando o sol ardente traçou o seu caminho até ao pico, no céu, através da névoa marinha por volta do meio-dia. Lentamente, os vencedores da batalha regressavam triunfalmente a Trenant e ouvia-se o som de homens a ajudar os seus companheiros feridos. Estranhamente, Sua Alteza ordenara que os ingleses feridos fossem retirados primeiro do campo de batalha e cuidadosamente atendidos. São súbditos do meu pai, dissera ele com firmeza, enfatizando dramaticamente o P maiúsculo, e farei com que sejam bem tratados. O facto de os homens das Terras Altas, que acabavam de vencer aquela batalha, também serem presumivelmente súbditos do seu pai, parecia ter-lhe passado despercebido naquele momento. Considerando o comportamento do pai e do filho, murmurei para Jenny Cameron ao ouvir aquilo. O exército das Terras Altas deve rezar para que o Espírito Santo não resolva descer hoje. O rosto da senhora McPherson exibiu uma expressão chocada perante a minha observação blasfema, mas Jenny riu-se. A gritaria e os berros das comemorações gaélicas abafaram os gemidos dos feridos, transportados em padiolas improvisadas, feitas com tábuas, ou mosquetes amarrados, ou, com mais frequência ainda, amparados nos braços de amigos. Algumas das vítimas vieram cambaleando pelos seus próprios pés, bêbados e exultantes, com a sua própria vitalidade, parecendo a dor dos seus ferimentos uma inconveniência menor diante da gloriosa prova da sua tenacidade. Apesar dos seus ferimentos necessitarem tratamento, o conhecimento inebriante da vitória enchia a casa com um sentimento de exultação e regozijo. Meu Deus, viste como eles fugiram com o rabo entre as pernas? Disse um ferido ao outro, parecendo alheio à grave queimadura de pólvora que marcara o seu braço esquerdo, desde os nós dos dedos até ao ombro. E muitos deles já sem os rabos, respondeu o amigo com uma gargalhada. A alegria não era universal. Aqui e ali, pequenos grupos de soldados melancólicos atravessavam as colinas, carregando a figura imóvel de um amigo, a ponta do xale de xadrez cobrindo um rosto que se tornara vazio e inexpressivo com a visão do céu. Foi o primeiro teste que as assistentes que eu escolhera haviam feito, e elas enfrentaram tão bem o desafio quanto os guerreiros no campo de batalha. Ou seja, elas baixavam os braços e reclamavam e causavam problemas. Mas quando a necessidade se apresentava, atiravam-se à luta com uma fúria sem paralelo. Mas não paravam de protestar enquanto trabalhavam. A senhora McMurdo regressou com mais uma garrafa cheia, que pendurou no lugar apropriado na parede da cabana, antes de se inclinar para vasculhar a tina, que continha as garrafas de água adocicada com mel. Uma idosa mulher de um pescador de Trenant, forçada a prestar serviço militar, era aguadeira no seu turno. A sua incumbência era ir de homem em homem, instando cada um deles a beber o máximo que pudesse tolerar de água com mel, e em seguida tinha de fazer uma segunda rodada para recolher os resultados, equipada com duas ou três garrafas vazias. Se não lhes desse tanta água para beber, eles não mijariam tanto, reclamou, não pela primeira vez. Eles precisam da água, expliquei pacientemente, também não pela primeira vez. Mantém a pressão sanguínea elevada, repõe uma parte dos fluidos que perderam e evita o estado de choque. Ora, olhe bem, mulher, está a ver que muitos deles morrem? Perguntei repentinamente, perdendo a paciência, diante das incessantes queixas e dúvidas da senhora McMurdo. A sua boca, quase desdentada, emprestava um tom lúgubre a uma expressão já sombria. Está tudo perdido de qualquer maneira, parecia ela dizer. Para quê dar-se ao trabalho? Respondeu ela. Uma vez que ela pegou na água e regressou às suas rondas sem novos sinais de protesto, tomei esse som pelo menos como um assentimento temporário. Saí para o ar livre, tanto para fugir da senhora McMurdo como da atmosfera na cabana. Estava saturada de fumo, calor e ranço de corpos suados, e eu senti-me um pouco tonta. As ruas estavam cheias de homens, bêbados, comemorando, carregados de despojos do campo de batalha. Um grupo de homens, vestidos com o xadrez avermelhado dos McGillivray, puxava um canhão inglês amarrado com cordas, como uma perigosa besta selvagem. A semelhança era acentuada, devido aos elaborados entalhes de lobos agachados que decoravam o orifício do pavio e a boca. Uma das peças de ostentação do General Cope, suponho. Então reconheci uma pequena figura escura, atravessada sobre a boca do canhão, com os cabelos eriçados como uma escova de garrafa. Fechei os olhos num agradecimento momentâneo. Depois abri-os e desci a rua a correr para o tirar de cima do canhão. Patife! Exclamei, dando-lhe uma sacudidela e em seguida um abraço. O que é que pretendias ao fugir dessa maneira? Se eu não estivesse tão ocupada, puxar-te essas orelhas até a tua cabeça chocalhar. Madame, disse ele piscando estupidamente os olhos devido ao sol da tarde, Madame! Compreendi que ele não ouvira nem uma única palavra do que eu dissera. Estás bem? Perguntei mais delicadamente. Um olhar de perplexidade perpassou o seu rosto sujo de lama e manchado de pólvora. Ele balançou a cabeça e uma espécie de sorriso estarrecido surgiu no meio da sujidade. Matei um soldado inglês, madame. A sério? Eu não sabia ao certo se ele desejava ser felicitado ou se precisava de consolo. Tinha apenas 10 anos. Fergus franziu a testa e o seu rosto contorceu-se, como se tentasse com todas as forças lembrar-se de alguma coisa. Eu acho que o matei. Ele caiu e eu enfiei-lhe a faca no corpo. Olhou para mim atordoado, como se eu lhe pudesse dar a resposta. Vem, Fergus, disse eu. Vamos arranjar alguma coisa para tu comeres e um lugar para dormires. Não penses mais nisso. Oui, madame. Seguiu ao meu lado, cambaleando, obedientemente, e eu percebi imediatamente que ele estava prestes a cair de borco no chão. Peguei-lhe ao colo com alguma dificuldade e carreguei-o na direção das cabanas, junto à igreja, onde eu havia sediado o nosso hospital. Pretendia dar-lhe de comer primeiro, mas ele dormia profundamente quando cheguei ao local onde o Sullivan tentava, com pouco sucesso, organizar as suas carroças de víveres. Deixei-o, em vez disso, deitado numa cama improvisada numa das casas, onde uma mulher tomava conta de diversas crianças, enquanto as suas mães cuidavam dos feridos. Pareceu-me o lugar mais adequado para ele.